Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 18 de abril de 2018. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. E neste episódio falaremos sobre publicidade infantil. Eu sou Guilherme Goulart, sou professor do curso de Direito, e hoje estão aqui comigo a professora Bruna Seibel, professora do curso de Psicologia, com formação em Psicologia Familiar, a professora Mariana Mena Barreto Azambuja, professora do curso de Direito, com formação com ênfase em Direito do Consumidor, e a professora Mariana da Rosa, professora do curso de Administração, com uma formação com ênfase em Marketing. Sejam todas muito bem-vindas. Nós sabemos que o tema publicidade infantil é um tema, a publicidade como um todo é um tema muito presente na nossa sociedade, né? Uma sociedade de consumo, de hiperconsumo, todos nós consumimos o tempo inteiro e as crianças também passam a ser atores importantes aí nessa dinâmica de compra e, consequentemente, passam também a ser afetadas pela publicidade. Com a internet, este problema se amplia. Porque se até hoje nós estávamos, os pais tinham um determinado controle, tinham um certo controle sobre o que os seus filhos viam na TV, pois conseguiam acompanhá-los, né? Com a internet a coisa fica um pouco mais diferente, porque você larga lá o tablet, o computador, o telefone com o seu filho e de repente não consegue acompanhar ele o tempo inteiro. Então nós somos atingidos por publicidade em momentos, inclusive, que estamos mais vulneráveis, né? E a partir desse pontapé inicial aqui, nós vamos então fazer uma divisão dos temas aqui. Cada uma das professoras vai começar falando um pouco sobre sua área e, ao mesmo tempo, sempre que se sentirem à vontade de fazer algum outro comentário, podem ficar também bem à vontade. Então, começamos com a professora Mariana da Rosa, professora da área de Marketing, para começar aí com uns comentários sobre essa questão. Como é que vocês da área de Marketing pensam essa questão da publicidade infantil nas agências? Se fala sobre isso? Se pondera? Questões éticas? Como é que é? Bom, boa tarde. Prazer estar aqui, eu acho que discutindo sobre esse assunto. Acho que é legal a gente começar contextualizando o que a gente chama de marketing infantil na área de marketing, né? O marketing infantil, ele é voltado para crianças de 0 a 12 anos de idade. Uhum. Então, às vezes, a gente vê algumas publicidades e comunicações voltadas já para um público adolescente. Esse público não é considerado por nós um público infantil. O que a gente considera como público infantil é um público de 0 a 12 anos de idade. Uhum. Por que que a publicidade ainda é muito utilizada, né? O meio de comunicação que tem uma maior abrangência e mais atinge o público hoje ainda é a publicidade, a propaganda. E por incrível que pareça, ainda a televisiva, uhum. né? Por mais que a gente ache que as nossas crianças estão mais voltadas para a internet hoje, ainda o meio televisivo é o que mais atinge elas. Mas também é um setor que atrai muito investimento, tá? Hoje tem alguns números bem altos sobre publicidade e investimento em marketing infantil que giram em torno de 15 bilhões anuais em torno de publicidade infantil. No mundo inteiro ou só? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Aham. Tá? A média é em torno de 15 Aham. bilhões anuais com esse público. Então, qual é o objetivo do marketing infantil? É o mesmo objetivo que o marketing para nós adultos, né? Uhum. É atrair esses consumidores, conquistar eles e fidelizar eles. Então, esse é o objetivo do marketing produto e ele também é o objetivo para o marketing infantil. Qual é a grande diferença do público infantil? Que a forma de atrair eles é um pouco diferente. Hoje, as nossas estratégias de comunicação para o público infantil, elas envolvem o que a gente chama de intangível, o fantasioso, né? Então, tudo que for comunicação, publicidade, qualquer forma de publicidade e comunicação para o público infantil vai envolver animações, vai ir para esse lado do fantasioso. Porque é o que vai chamar a atenção de uma criança. O adulto, existem outras estratégias, mas né, umas estratégias mais tangíveis, mais questões de preço, né? Para o adulto, fazer uma comunicação voltada a preço faz sentido, para uma criança não faz. Uhum. Então, esse viés da comunicação para criança, ele é um viés mais fantasioso, mais intangível. Por que hoje se comunicar com crianças? Porque tem algum de estudos, tem um estudo da BIT, que é de 2012, que ele coloca que 38% dos pais admitem que os filhos determinam a escolha das suas roupas. Então, assim, a gente tá falando das roupas dos adultos. Uhum. E as crianças influenciam em 38%. Você diz que as crianças influenciam na compra das roupas dos adultos, e não das suas próprias roupas, Não, das suas próprias roupas. Olha, as roupas dos adultos. Ah. E em torno de 80% dos respondentes falam que a criança sim influenciou algum daí consumo para a criança. Uhum. Então a criança passou a ser um forte influenciador de consumo nas famílias. Inclusive não só para produtos que sejam direcionados somente para ela, para outras coisas também. Para outras coisas, consumo familiar como um todo. Até o carro da família hoje se diz que a criança influencia. Viagens até mesmo, provavelmente. Isso, né? Viagem, férias. Filme que vai assistir no cinema, principalmente serviços, restaurante que a família vai escolher, a criança é influenciadora. Sim. Então, a gente no marketing analisa alguns papéis de compra e a criança, que antes muitas vezes era só usuária de determinados produtos, ela passou a ter outros papéis. Papéis de influenciadora, papéis de decisora, muitas vezes, por mais que ela não pague, ela decide a compra. Uhum. Então, foi inevitável o marketing acabar se voltando para o público infantil. Mas como é que vocês pensam sobre essa questão, que até as nossas outras duas professoras aqui provavelmente vão tocar nisso, né? Mas eu já antecipo. Como é que vocês discutem esse aspecto da criança ser um ente mais vulnerável em relação ao adulto, né? A gente sabe que os próprios adultos são bastante influenciados por técnicas de publicidade, muitas vezes até colocadas em xeque. A professora Mariana, que a gente vai falar sobre o CONAR, inclusive. Como é que vocês pensam internamente sobre os limites que podem ser colocados na publicidade infantil? Como é que isso se dá nas discussões, nos brainstorms que vocês fazem, nas criações das campanhas? Há essa preocupação ou você acha que ainda não há tanto assim quanto deveria haver? Eu acho que ainda não há tanto, tá? Porque o CONAR já é um órgão regulador que acaba barrando muito na publicidade, mas tem um pouco dessa influência infantil que não é controlada pela empresa, que não é controlada nem pela agência, que são os youtubers, os bloggers. Esse pessoal, eles são, óbvio, contratados pelas empresas para serem influenciadores, mas o que eles falam, a empresa não tem esse domínio. Uhum. Né? Então, a forma como eles influenciam as crianças, a empresa não tem esse domínio. Uhum. Então, isso ainda é um ponto que a gente precisa ser melhor analisado. E que a gente, como profissional do marketing, não tem esse controle muitas vezes. Uhum. Inclusive, eu e a professora Mariana, que tá aqui conosco, né? A professora Mariana Azambuja, são duas Marianas, a Rosa e a Azambuja. Nós temos um artigo justamente sobre essa questão da publicidade, um capítulo de livro, na realidade, né, que está no Prelo, vai ser publicado aí nos próximos meses, que toca nessa questão da publicidade feita por youtubers, e na nossa visão, né, professora, é um grande problema, assim, porque algumas vezes ocorre aquela situação da publicidade velada, aquela publicidade que não é colocada como publicidade, né, professora Mariana? E dentre outras tantas, né, em verdade, essa questão do YouTube é um dos tipos de publicidade que, dentre toda a classificação que existe, porque publicidade não é tão somente uma peça de caráter informativo, como já foi, e como ela adentrou no mercado, me parece, há muitos anos atrás, com esse caráter meramente informativo. Hoje, ela se alterou para ter um caráter persuasivo, como a professora Mariana estava dizendo, isso é importante para a área do marketing, é claro, vai dar relevância para aquele público que vai estar chamando mais atenção, né? Uhum. O problema que a gente enfrenta aí, ao menos dentro da questão do direito, é que a criança, ela não teria capacidade sequer para estar envolvida numa situação onde exista essa questão de consumo, ao menos não diretamente, né? Sim. Ela tá. A gente sabe que a criança, e aí o Estatuto da Criança e Adolescente também está de acordo com essa questão de idade, ou seja, de 0 a 12 anos é criança, de 12 a 18 vai ser, até completar os 18 anos vai ser adolescente, mas essa criança, ela não se considera ainda uma pessoa que vai ter capacidade de compreender a intenção da publicidade. Uhum. E aí eu acho que é um dos problemas que a gente enfrenta no direito. Então a gente sabe que a criança ela é um sujeito absolutamente incapaz de produzir qualquer ato dentro da vida civil. E isso... Não é à toa, né? Não é à toa, justamente. É diante da condição dela de não conseguir compreender isso. Então, os tipos de publicidade que existem, e vai ser... Existe a publicidade clandestina, existe publicidade subliminar. Essas, dentre outras, são extremamente preocupantes, porque se a criança já não consegue compreender... A publicidade propriamente, normal, como que ela vai conseguir compreender uma publicidade nesse cunho, né, subliminar ou clandestino, como é o caso dessas na internet, que elas não vão conseguir compreender o que elas estão vendo no YouTube, tem associação direta com um mercado de consumo, né? Claro, e quando a gente vê esses vídeos, quem tem filhos aqui sabe, né? Porque não se coloca, principalmente dos youtubers mirins, que foi o objeto da nossa pesquisa, né? A gente analisou e assistiu diversos vídeos e eles fazem a tal da prática do unboxing, né? Você ganha um presente, que não é ganho, né? A empresa acaba mandando para a criança porque sabe que a criança virou um influenciador digital. E o que acaba acontecendo é que ela fica fazendo vários, dezenas de vídeos, abrindo boneca, abrindo não sei o que, piscina de bolinhas e tal. E aquilo gera um impulso de hiperconsumo nas crianças, que é algo bem preocupante, né? Mas já que nós estamos falando de impulsos, né, e dessa questão da criança, de capacidade, e nota, esse tema ele é super interdisciplinar, o direito gosta muito de tratar sobre ele, mas raramente a gente consegue ter uma mesa assim que consiga envolver dessa forma tão interdisciplinar. Alguém do marketing, alguém do direito e alguém da psicologia, a professora Bruna Seibel. Como é que a psicologia encara essa posição da criança na sociedade? Ela é vulnerável ou não é? Se identifica essa ideia que o direito tem da criança vulnerável com a ideia que a psicologia tem dela ou não? Sim, tem toda a ideia que a professora Mariana trouxe com relação ao despreparo, né, da criança para dar conta do marketing. Ele faz sentido com relação ao desenvolvimento tanto cognitivo como o desenvolvimento moral da criança. Uhum. Então, o desenvolvimento moral da criança, ou seja, ela internalizar as regras, né, internalizar os valores, isso acontece prioritariamente a partir dos 12 anos de idade. Uhum. Então, antes disso, ela tem o que a gente chama de heteronomia. Então, o outro é que me fala sobre a realidade. Uhum. E a realidade do outro, ela é a minha realidade. Uhum. Então, a criança acaba assumindo para si o que ela observa. Uhum. Principalmente com o adulto, mas também pode ser com seus pares, né? Com as crianças. Então, essa questão dos youtubers, ela faz muito sentido com essa relação, né? Então, a criança vai ver na outra criança o seu próprio valor. Você está dizendo então, professora Bruna, que seria mais eficiente no sentido de induzir a criança ao consumo uma publicidade feita por um youtuber mirim, ou seja, alguém da sua própria idade, alguém que é um ídolo dela, do que uma publicidade feita por alguém que ela não conhece, é isso? Isso depende muito da idade da criança. Uhum. Né? Então, a partir dos 6, 7 anos... os pares, eles têm mais influência sobre a criança. Antes disso, os adultos têm mais influência, né? Então, também os pares têm, mas a partir dos 6 anos, a identidade, a identificação com os pares, e depois também na adolescência, isso é muito importante, né? Uhum. Então, essa publicidade mirim, ela faz sentido também por conta da idade. Sabe que uma coisa que me chama sempre muita atenção, assim, e toca bem na questão da psicologia mesmo, né? E a gente sabe que se lida com terapia familiar, inclusive, né? É que hoje você cotidianamente vê em restaurantes, em lugares públicos, assim, as crianças, né? Os pais ali fazendo as suas coisas, entregam um celular para a criança ou seja, entre aspas, se livra do problema de ter que se preocupar com o que a criança está fazendo ou ter que entretê-la, né? Como é que a psicologia vê esse aspecto? Assim, parece que não tem a ver com o nosso tema, mas tem, porque muito da publicidade acaba indo para os dispositivos tecnológicos, né? Ou seja, o pai também acaba tendo uma responsabilidade aí ao entregar, ao empurrar tão fortemente os seus filhos para esses meios, né? Como é que vocês veem isso? a gente vê que principalmente na primeira infância, né, que até os 3 anos de idade, essa hiperestimulação ela é bastante prejudicial para a criança. Então, as tecnologias, o uso das tecnologias excessivamente por crianças de até 3 anos, uhum. isso pode induzir a uma série de mecanismos cerebrais, né, de estimulações cerebrais excessivas, uhum. que a gente percebe que geram resultados posteriores. Então, uhum. podem ser crianças mais ansiosas, mais agitadas, com menos tolerância à frustração. Uhum. Né? A gente estava mesmo conversando numa aula ontem que as crianças, antes da tecnologia, elas precisavam se entediar. Uhum. Né? Então, a gente uhum. fazia uma viagem para a praia ou para o interior uhum. e a criança precisava ficar contando os carros, uhum. olhando para fora. Hoje em dia, ela tem o tablet na frente dela e ela não tem mais o tédio. Uhum. E o tédio ele é importante para a criança. Né? Principalmente para o desenvolvimento da tolerância à frustração. A criança precisa se autorregular emocionalmente. Uhum. Né? Então, esse aprendizado, ele vem com o tédio também, né? Com a tristeza, com os sentimentos mais introspectivos. E a tecnologia, ela acaba embotando muito esse processo. A psicologia, imagino, tem inclusive estudos que apontam isso, uhum. empíricos, enfim, analisam, e já se nota esse tipo de coisa acontecendo com crianças que... Sim, já se nota. Inclusive, existem algumas hipóteses, né, de alguns diagnósticos, por exemplo, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso pode ter algum tipo de relação com a hiperestimulação. Olha que interessante. Uhum. Olha só. Então, principalmente até os 3 anos de idade, que a gente chama a criança na primeira infância, ela está construindo a arquitetura cerebral. Uhum. Né? Então, ela está formando o alicerce do cérebro. Uhum. Para poder fazer depois as estimulações mais complexas, né? As conexões mais complexas. Então, no momento do alicerce do cérebro, ela precisa dar conta da sua cognição para aquela idade, para aquela faixa etária. Uhum. Então, hiperestimulações podem conectar o cérebro de formas mais complexas numa idade já inferior. Uhum. Olha, muito interessante. Professora Mariana Zambuja, como é que o direito entra nessa dinâmica ultra complexa, né? Já tem o pessoal do marketing fala, a psicologia fala, me parece que há certas convergências aí, mas ao mesmo tempo me parece que grande parte dos países desenvolvidos regulam de alguma forma a publicidade e principalmente entendem que deve ser regulada também a publicidade infantil. A professora Mariana também é autora do livro Criança e Publicidade de Alimentos, uma solução pelos princípios constitucionais, que foi a sua dissertação de mestrado, né, que envolve um outro tipo de publicidade aí, que é também jogar as crianças em produtos com alto teor de açúcar, gordura e coisas do gênero. Né? Mas antes de falar um pouquinho mais sobre a questão alimentar, se for o caso, como é que o direito lida com isso? Como é que o nosso direito regula a publicidade infantil? Bom, nós temos diversos mecanismos legais que já prevêem essa situação. E aí eu posso citar, em princípio, já a Constituição Federal, que através do artigo 227 prevê o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E é importante dizer que essa proteção integral, ela não vem só por parte dos pais. Por isso que é importante isso que a gente está falando de... Ah, mas de quem é a culpa? Eu ouço uhum. muito, por trabalhar com esse tema há bastante tempo, eu ouço muito das pessoas... Ah, a culpa é dos pais. A culpa é dos pais que não estão cuidando direito do que os filhos estão vendo, estão fazendo. Mas a verdade é que o próprio artigo 227 da Constituição prevê que a responsabilidade sobre as crianças e os adolescentes, ela é de forma solidária da família, do Estado e da sociedade. Então, não é uma preocupação que possa ser deixada só na mão dos pais, porque, evidentemente, nenhum pai, nenhuma mãe consegue, por si só... Cuidar de todos, cuidar, né? Cuidar e estar atenta sobre o que a criança está fazendo, o que ela está vendo. A criança não vive só dentro de casa, ela vai sair, ela vai para a escola, ela vai para a casa dos amigos. Então, os pais não conseguem o tempo inteiro estarem... Atentos a isso. A essa situação, uhum. exatamente. Uhum. Então, a gente começa por aí. A gente tem esse princípio constitucional que já protege a criança e põe ela como prioridade absoluta dentro do Estado de direito, democrático uhum. de direito. Então, uhum. A partir daí, a Constituição de 1988, em 90 veio o Código de Defesa do Consumidor, que também previa, já tinha essa preocupação com a questão da criança e previa, através do artigo 37, parágrafo 2º, a questão da publicidade abusiva e faz aí uma... cita especificamente a questão da criança, dizendo que vai ser abusiva toda aquela publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Uhum. E aí, o meu primeiro aspecto é que, ao meu ver, praticamente todas as publicidades infantis que hoje estão no mercado se aproveitam da deficiência de julgamento da criança. Justamente por acreditar que, como a professora Bruna falou, elas não têm condições de compreender a dimensão daquela publicidade. Se, como tu disseste, a gente, às vezes... consegue sim, sucumbe, se deixar influenciar pela publicidade, como que as crianças e adolescentes não vão passar por isso também, né? É um tema delicado, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê publicidade infantil o tempo inteiro em canais de televisão, na rua, em supermercados, né? Mas há uma corrente bem forte no direito que entende, sim, que a publicidade infantil não poderia sequer existir, né? Uhum. E aí há um embate entre liberdade negocial e comercial, né? Liberdade de expressão. De expressão, inclusive. Iniciativa. Pois é. E também são princípios constitucionais e por isso existe o problema, né? Uhum. Nós estamos falando em uma ponderação de direitos aí. É claro que tudo tem que ser visto de maneira que... O que é mais importante, é claro que... Ao meu ver, aí, inegavelmente, a questão da proteção à criança tem que ser levada de maneira considerada mais relevante. Uhum. E dentro desse aspecto de uma regulação que já existe, a gente tem diversas resoluções que vieram ao longo dos anos para tentar regular. Porque o que se diz? Que o artigo 37 do Código de Consumidor, ele é muito amplo. Sim. Ele não especifica exatamente as questões. Bom, fala pra em deficiência isso, de julgamento. Fala né? em deficiência de julgamento e falta de experiência. Pois bem, mas para isso, o próprio CONAR possui. O CONAR, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR ele é um conselho que foi criado na década de 70 e ele é formado por publicitários e anunciantes. E dentro desse Código de Autorregulamentação Publicitária, constam, inclusive, alguns dispositivos, principalmente no que diz respeito a alimentos, que eu me lembro bem, é o anexo H desse código, faz menção, inclusive, a essa questão da criança, da importância que tem de não poder expor a criança a toda essa situação. Então, a minha preocupação em relação ao CONAR é que a efetividade do CONAR não me parece muito grande, assim como a efetividade dos dispositivos legais que existem também não estão sendo. O CONAR, a atuação dele vai se limitar a três situações. Ele vai recomendar o arquivamento, ele vai recomendar a alteração da peça ou ele vai recomendar a suspensão da peça. Ele vai recomendar. Sim. O que significa dizer que não necessariamente isso vai acontecer. Os publicitários precisam, inclusive, acatar isso sim, livremente, sim. né? Quando chega uma decisão. Mas, sim, de memória, acho que existem poucos casos que houve a recomendação do CONAR e que não foi acatada. Porque existe um acordo, né? Não, é um acordo e é uma forma de retratação, digamos sim. assim. Uhum. Mas também são poucos os anúncios que são recomendados assustar. Existe uma estatística no site do CONAR, todo mundo tem livre acesso a olhar e pode ver que nos casos anuais que eles têm, muito poucos são efetivamente assustados. Uhum. A maioria é recomendado o arquivamento ou a alteração, a maioria dos casos. E ali também vão ter acesso a todos os casos especificamente que dizem respeito ao público infantil e adolescente. E outra coisa que me preocupa em relação ao CONAR é que as decisões que o CONAR toma não são fundamentadas. Uhum. E a gente sabe que isso no direito não pode acontecer. Sim. Toda decisão tem que ser fundamentada, isso também está lá na Constituição. Então, essas decisões, elas são, me parecem, tanto quanto subjetivas. Porque não existe nenhuma fundamentação efetiva em cima do código que existe. Uhum. O código do CONAR que existe. Então, nós temos o CONAR, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, sim. nós temos algumas resoluções ao longo desses anos após o CDC que vieram tentar regular essa situação ou ao menos ajustar essa situação de forma que tenha efetividade, mas realmente, diante desse duelo de titãs, né, que a gente está falando, é uma sim. briga de gigantes. A questão dos youtubers mirins, ela ainda me chama bastante atenção, porque nós já vimos algumas situações do próprio CONAR recomendando a retirada de peças, inclusive envolvendo, se não me engano, o youtuber Felipe Neto, que é um grande influenciador digital, né? Uma pessoa que mudou muito ao longo dos anos. Antes fazia conteúdos para adultos e adolescentes e hoje percebeu esse filão de publicidade infantil. Esses dias esteve num evento, inclusive, sobre publicidade e deu declarações bem polêmicas sobre como você deveria vender coisas para as crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer, eu acho que é forçoso, é necessário reconhecer, que as crianças também têm o direito de se manifestarem na internet. Claro, uma coisa é uma criança que tem o seu próprio canal e se manifesta livremente. Outra coisa é uma criança que é cooptada por uma marca, né? Que, inclusive, alguns desses youtubers mirins têm produtoras em nome das crianças, né? Então, a criança também é um artista e aí acaba tendo até reflexo no direito do trabalho, porque a criança pode, inclusive, estar trabalhando, né? Como é que o marketing enxerga esse eventual conflito aí entre algumas proibições, mas o direito, a liberdade, inclusive, do próprio marketing? É um duelo bem complicado, na verdade. Mas o que a gente no marketing está começando a verificar com mais força é que o que o CONAR consegue regular, que são as publicidades mais explícitas, elas têm diminuído muito. Uhum. Né? Então, os influenciadores, como os youtubers, eles passam a tomar uma proporção muito maior. E não só os youtubers, a gente tem um fator de influência muito forte em nós, adultos, e principalmente em crianças, que é a questão dos grupos de referência que a gente tem, que é o nosso amigo, que é o colégio, que é o colega que tem aquele tênis que eu passo a querer ter também. Uhum. Então, a influência de consumo em cima das crianças, ela sai um pouco da mão das empresas, do marketing, e vai para a sociedade. Tanto que tem alguns autores, um dos principais autores que fala sobre marketing infantil, que é o McNeil, ele fala que o consumo é uma forma de socialização da criança. Então, isso é um dilema para controle, para regulação, uhum, né? Porque tu tem a questão de grupo, tu tem a questão de estar no grupo de amigos e todo mundo vai viajar e tu quer viajar. Então, o consumo infantil, ele envolve números muito altos. Tem um dado de 2008. Em 2008, as crianças consumiam cerca de 50 bilhões de dólares por ano. Deve ser bem mais hoje. Que hoje deve ser infinitamente maior. Então, o marketing não tem como abandonar eles como consumidores, mas e muitas vezes não consegue regular também essa influência sobre as crianças, né? E ao mesmo tempo, claro que a gente, acho que todos nós aqui se preocupam muito mais com o hiperconsumo infantil, mas acho que ninguém aqui defende, creio eu, se eu estiver errado me corrijam, ninguém aqui defende o não consumo por crianças, né? Seria algo muito difícil de você, uma sociedade sem consumo infantil, porque afinal de contas vivemos no capitalismo e o que vamos fazer, né? Temos que conviver com o consumo. Não, inclusive dentro da psicologia, a gente fala muito sobre esse conceito da autonomia, né, para a criança, que também é uma habilidade, é algo que a criança precisa desenvolver ao longo da infância, e o consumo entra aí também. Agora, é diferente um discurso de autonomia e um discurso de autoridade da criança. Uhum. E hoje em dia, principalmente com as novas configurações familiares, né, as famílias, elas têm diminuído em número de filhos, E as crianças têm voz muito mais ativa dentro de casa. Muitas vezes as crianças, elas se horizontalizam com os pais. Então elas têm tão ou mais autoridade do que os adultos dentro de casa. E isso sim é prejudicial. Então a criança, é importante que a criança saiba escolher, ela saiba por que escolher uma coisa ou outra. E isso faz parte do desenvolvimento da autonomia, mas é importante também que ela tenha o lugar de criança dentro da casa. E aí o consumo entra também aí, porque muitas vezes o que se vê é que, como a professora Mariana trouxe, a criança tem a voz final sobre os valores, sobre os entendimentos, sobre os consumos dentro de casa. Isso sim é prejudicial. Sim, a gente poderia estar falando numa educação para o consumo, né? Eu acho que todas as áreas aqui estariam envolvidas, por exemplo, em políticas públicas de educação para o consumo, que envolve uma responsabilidade social do próprio marketing, que envolve uma compreensão disso que a professora Bruna falou e o pessoal do direito também em criar políticas públicas, né? Ontem, enquanto a gente analisava aqui a nossa pauta para a discussão, veio uma notícia de que em São Paulo, uma grande multinacional do ramo de lanches, não vou dizer o nome aqui, mas você já deve imaginar quem seja, fazia shows em escolas com o seu personagem principal. Ou seja, aí o Ministério Público foi, se envolveu, acho que era uma ação civil pública, professora Marina, isso, né? E aí proibiu essa grande rede de lanchonetes de fazer shows em escolas, né? Estimulando, a questão do consumo, né, de alimentos não saudáveis, né? Esse é um problema, porque também, estatisticamente falando, a gente tem hoje no Brasil um índice muito alto de crianças portadoras de doença de sobrepeso e obesidade, ou seja, é um número que hoje está em cerca de 30% da população infantil. Tudo no isso? Brasil, sim, já tem sobrepeso, uhum, e metade desse percentual já são obesas. Então é um número muito alto e deve haver uma preocupação, não só do curso de direito, da área do direito, uhum, como de todas as outras, a psicologia, a administração, medicina, nutrição, todas essas áreas que têm em comum, a área publicitária mesmo, a gente tem que ter em comum a questão de cada um na sua área ter uma responsabilidade social, né? É para isso que existe a questão da função social. É para tentar manter, dentro dos parâmetros esperados, uma boa conduta por parte de todas as áreas, né? E é isso que se espera, tudo isso em benefício, sem dúvida, da criança e do adolescente, que são prioridade para a Constituição e para toda a sociedade. E a gente não pode deixar de perceber o óbvio também, né? Que crianças se tornarão adultos, né? Uhum. E quando você tem um consumo e a falta de educação, a falta de orientação, você tem adultos disfuncionais que consomem demais, que consomem, que se alimentam mal. A questão do superendividamento tá ligada também, exatamente, né? Então, exatamente. Tudo isso são assuntos que a gente tem que já está tratando, e a tendência com a situação como ela está hoje, é que tudo isso se agrave e que surjam novos problemas. A própria questão do YouTube hoje ainda é uma novidade para o direito. Sim. A gente não tem nenhuma regulação específica que trate dessa situação de maneira peculiar como ela é, né? Uhum. Porque realmente, como existe essa... A empresa vai mandar o produto, a criança vai fazer ela mesma o vídeo, e aí vai ter quem diga, ué, mas como é que os pais estão permitindo que a criança se exponha, uhum, em rede nacional, mundial, né? Fazendo publicidade de produtos. Então, tudo isso traz à tona diversas questões que devem ser discutidas por todo mundo. Um dos casos que a gente analisou nesse artigo é bem interessante. Até estou sem os números aqui, mas os grandes influenciadores digitais hoje no YouTube, eles são... os números de views dos seus vídeos chegam à casa dos bilhões de visualizações. Porque a criança, né, professora Bruna, tem aquele comportamento de ficar vendo repetidamente o mesmo vídeo, enfim. E eu acho que esse número causa inveja ao pessoal do marketing, né? É que se torna um mercado muito atrativo para comercialização, né? Uhum. É inevitável. Então, sim, a criança vai ver inúmeras vezes... E tem alguns estudos, que a psicologia eu acho que vai me dizer isso com maior certeza, que a criança, ela guarda mais a informação do que nós, uhum, adultos. Então, se ela for exposta uma vez à publicidade, ela pode, daqui 2-3 meses, quando ela vê o produto, ela vai ter, uhum, essa memória. Nós podemos esquecer, mas a criança tem essa memória... Maior. Geralmente a publicidade infantil, ela é muito atrelada à emoção. Isso. Né? Ou a outros dispositivos sensoriais, uhum, que para a criança são muito fortes, muito poderosos. Então, a questão da memória, ela é muito atrelada à emoção, sim, que isso traz. Né? Então, sim, a memória pode repercutir a partir, uhum, da emoção que a publicidade traz. Ah, né? E aqueles casos em que a criança conhece, não sabe ler, mas conhece a marca, né? Uhum. Sabe que identificar a marca, sem mesmo saber ler, então é algo que E a questão da fidelização, né? Ah. É a partir daí que vem a fidelização. É, uma coisa que passa a acontecer também são relançamentos de produtos, né? em que, justamente para causar essa sensação aí de nostalgia, né, e certo, contribuir, pais, né, dos próprios e pais. E é interessante porque a criança, ela aprende muito observando os pais. Uhum. Então, se a publicidade, ela fideliza os pais, a criança acaba por observação também. É a questão da imitação, né, ela quer imitar o adulto. Tanto que um dos efeitos, né, fora a questão de sobrepeso e obesidade também, é a erotização precoce, né? Ah, então, sim, a gente tem produtos para meninas, principalmente maquiagem, salto alto, que a gente vê cada vez mais em crianças de tenra idade. Então, tudo isso fazendo tentando fazer com que a criança cresça, na verdade, mais rápido do que... Até para consome mais, né? Com certeza. Sobre o salto alto, eu fiz um trabalho uma vez para uma grande calçadista infantil, vamos dizer assim. E eles fizeram um grupo focal com crianças, e daí ficava uma sala... Explica o que é grupo focal, para quem não assiste. Grupo focal é quando a empresa reúne um grupo de entre 8 e 12 crianças e vai fazendo perguntas para elas sobre desejos, o que, que elas querem, o que é uma prática bem comum no marketing, faz bem com adultos, comum, né? Isso. E daí essa empresa fez com crianças, óbvio, tinha uma supervisão dos pais, né? Tinha um responsável... E as crianças ficavam pedindo, eu quero um tênis que ande, eu quero um que voe, naquela lúdica vida infantil, coisa mais boa, né? Mas, e daí, por questões de princípios da empresa, eles tiraram o salto alto de alguns sapatos das meninas. E eles receberam reclamações das mães pedindo para... colocarem novamente o salto alto. Vocês já devem ter visto... Então, a questão da responsabilidade que você estava falando, a responsabilidade é dos pais, é solidária. De quem ela é, né? Porque dentro da psicologia, hoje em dia, se fala muito relacionado à questão até da erotização, que é muito mais voltada para as meninas, né? Para os meninos. Se fala muito, se questiona muito sobre a questão dos estereótipos de gênero relacionados ao consumo. Então, desde coisas simples como a cor, né? Então, rosa para meninas e o azul para meninos, quanto o tipo de brinquedo que se vende para meninas e meninos. Então, o incentivo de brinquedos mais relacionados às tarefas domésticas para as meninas, né? E carrinhos, brinquedos mais de montar, de inteligência para meninos. Sim. Isso vem sendo muito questionado. E é uma influência cultural, social, a gente sabe que faz parte, né, do nosso meio hoje em dia, mas vem sendo cada vez mais questionado. É, a gente poder flexibilizar isso. Sem dúvida, eu concordo totalmente contigo, professora Bruna, porque eu lembro de um estudo, acho até que a gente cita no nosso artigo, professora Mariana, que é justamente essa questão, Ana, de como os meninos são instados a consumirem produtos relacionados com ciência, por exemplo. E um dos efeitos... Ou com a virilidade. Armas, espadas. Exatamente. O poder, né? E um dos efeitos disso que a gente percebe... Isso está mudando, e é muito bom que esteja mudando, mas um dos efeitos que a gente percebe é a prevalência de homens em faculdades de tecnologia. Por quê? Porque você vai lá, os pais vão incentivar o menino a mexer com tecnologia, com computadores e tal. E isso é terrível, porque está tirando, né, induzindo um grupo, apenas os homens a fazer isso, quando a gente sabe que ambos os sexos são totalmente capazes de fazer isso. E aí fica aquela coisa da menina, né? A menina ganha uma cozinha, uma boneca e justamente... talvez querendo colocar certos papéis aí que não completamente desatualizados. A discussão é bastante ampla, né? Chega até aos nossos questionamentos sobre a remuneração feminina e masculina. Ah, a diferença disso e o quanto as mulheres ainda se voltam para as áreas da humanas, por exemplo, e os homens mais para as áreas das engenharias e das tecnologias. É verdade. Pessoal, estamos chegando aqui já no fim, então, do nosso tempo que tínhamos definido. Eu vou deixar aqui alguns minutinhos finais para vocês se despedirem, darem as suas últimas palavras, antes da gente terminar, começando com a professora Mariana da Rosa. Bom, eu acho que, para encerrar, então, a área de marketing, ela, apesar de não parecer, né, ela se preocupa muito com essa influência que pode... exercer sobre as crianças, né? Tem alguns cuidados que sim são tomados, Mas também existem muitas coisas, como a gente comentou, que estão fora do alcance dos profissionais de marketing. Uhum. Fora do alcance das empresas, principalmente. Esse controle com a internet saiu um pouco das mãos das empresas. Então, a gente teria que pensar novas formas de regulação para conseguir controlar, né, essa uhum. influência muito abusiva e muito forte em cima das crianças. Mas também não dá para deixar de enxergar as crianças como consumidores. Concordo. E que sim, eles vão consumir, faz parte do dia a dia deles. E é importante, como a professora Bruna falou, também tem a questão de independência, de todo um aprendizado que o consumo traz, que também tem que ser levado. Se bem explorado, né? Bem explorado. Pode levar. E a psicologia, professora Bruna? Então, acho que é importante a gente finalizar. Esse assunto poderia ficar bastante tempo falando sobre ele, né? É muito bom, um assunto bom, né? Mas é importante finalizar trazendo a responsabilidade dos pais uhum. e adultos Sim. com relação ao consumo, né? A criança, ela ainda está em processo de aprendizagem, como a professora Mariana trouxe. É importante o consumo no processo de aprendizagem, mas ele precisa ser regulado, uhum. né? Ele precisa, o adulto precisa trazer os limites disso. E esclarecer a criança o que pode, o que não pode, o que é possível, né? Em termos de consumo, uhum. O que os pais não podem comprar, o que não uhum. está na hora da criança uhum. ter... Né? Por exemplo, celulares, ou, né, roupas, enfim. Videogames, né? Para adultos, jogos para adultos que às vezes são dados para crianças muito pequenas. Né? E a questão do exemplo, né? Uhum. A criança, ela também aprende observando. Então, o adulto, ele também vai ensinar para a criança os seus hábitos de consumo. Uhum. Então, é importante que os adultos saibam que as crianças estão... Observando. Então, aquela ideia, professora Bruna, dos pais darem tudo que a criança pede não é um bom negócio. É um péssimo negócio, porque pais são pais, né? Uhum. Se tem essa mistura aí de que os pais, eles tentam ser amigos ou uhum. pares das crianças, mas não, os pais, eles precisam botar limites. Bom, eu acho que é bom dizer isso, às vezes tem pais que não percebem isso, uhum. né? Não é nenhuma indireta aqui, né? Teve uma vez que o... Só fazendo um parênteses. Uhum. Que eu ouvi uma entrevista do Cortella. Uhum. Ele disse que os pais tinham que lembrar e lembrar as crianças de que dentro de casa não existe democracia. Existe hierarquia. Uhum. Então, na questão de ensinar de exemplo, né? Eu lembro que o Cortella falou isso, eu fiquei, é verdade. É. Não, democracia para algumas coisas, mas existe hierarquia para outras. Claro. E um não ensina muito. É, certamente. Professora Mariana Zambuji, aí? Bom, antes de mais nada, eu acho importante concluir falando que é extremamente importante que a gente discuta esse assunto de maneira interdisciplinar, porque não é uma área sozinha, nunca uma área sozinha vai conseguir resolver nenhum tipo de problema. E ainda mais trazer esse assunto para a academia, que eu acho que é aqui que as soluções, certamente é daqui que essas soluções podem vir a surgir, trazer para os alunos essa temática. E por fim, em termos de direito, eu acho que o Código do Consumidor, ele, infelizmente, ele é muito pouco... As pessoas não conhecem o Código do Consumidor como deveriam. Então, acreditar que os pais vão ensinar os filhos a consumir, eu já não acredito nisso, porque eu vejo que os adultos não sabem consumir e também não conhecem os seus direitos em termos de consumidor. Talvez por um problema de educação que a gente tenha também, né? Exatamente, a questão da educação para o consumo, e aí como tu falaste das políticas públicas, talvez uma educação para o consumo nos ajude a solucionar, e aí a gente tem instituições de direito do consumidor que se preocupam bastante com isso, a gente tem o Instituto Alana, o IDEC, o Instituto Alana, é verdade. O Brasilcom, que fazem diversos eventos, né? São instituições que defendem os direitos dos consumidores e que estão sempre debatendo esses assuntos. Acho que todas as áreas são sempre bem-vindas para tratar disso. O importante é que a gente ache soluções para essa questão, né? E consiga, de maneira mais justa possível, trazer uma solução para esse problema, que a tendência, me parece, é que ele piore. Com certeza, por causa da tecnologia, ele vai piorar bastante. Mas estamos aqui para continuar discutindo, se for o caso, e voltarmos certeza, a falar, né? Uma segunda edição. A gente espera que no futuro vocês possam voltar a conversar conosco sobre outros temas. A faculdade é muito bom ter três mulheres aqui, né, numa posição importante nas suas áreas, e isso mostra que as coisas, né, antes uma área que era muito dominada por homens, isso está mudando, né, principalmente na academia. No direito a gente já nota, né, já temos mais alunas do que alunos, e o direito era uma área muito, muito dominada por homens, então a gente está também vivendo algo muito positivo aqui. Esperamos que vocês voltem para falar novamente conosco sobre outros temas que permitam esse diálogo interdisciplinar, e nos encontraremos no episódio número 3 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca. Até a próxima!